Seu nos ensinou sobre o amor, nos mostrou como sermos irmãos. Mas as histórias continuam as mesmas. Parece que não aprendemos a ser. Você nos ensinou sobre o amor, nos mostrou como sermos irmãos. Mas as histórias continuam as mesmas. Parece que não aprendemos a lição. É sempre um beijo que antecede a traição. E no final, sempre todos lavam as mãos. Deus, temos que aprender o que é o amor a cada dia. Não deixa morrer em nós a tua poesia. Todos conhecem a nossa retórica. Ninguém nos vê colocá-la em prática. Ver a oportunidade surgir de lavar os pés e termos nossas mãos. É sempre a morte que refresca a memória. E no final só nos restam lágrimas, mas Deus.